estabilizado, azul 4064. Firmo, complete final R9, azul 4064, torre 118-60. 2860, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4064. 4064, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Salvador, boa tarde, Costa Aérea 5921. 5921, prossiga. Costa Aérea 5921, distante da Victor, no Pátio Militar, plano Salvador Natal, Victor 170, prefeito da Brasil do Plano, Panamá. Costa Aérea 5921, postei seu plano aqui no meu sistema. Certo, eu vou checar com a sua pessoa lá. Se foi feito aqui em Salvador esse o plano? Afirma. Só um minutinho, tá? É 3154, solo às 48, livre à direita, 12 lado solo. Livre à direita, 129, 354. Quatro de pouso, vento de 160 graus, 8 nós, pista deslocada, cabeceira 1.200 metros, e vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, 4064. Solo Salvador, muito boa tarde, 3154, na Alfa. Boa tarde, T3154, em frente, Alfa, reporte antes, está com seu Juliette. Tango, direita pro 045, Tango. Direita 045, Tango. Estou com a top com 102 nesse momento, tá? porque tá achando que é o 59. 27, eu tô vendo aqui, tem a CHG, tô conversando com ele aqui, só um minutinho. Tá, Gustavo. Estou lá, vai ligar o PLN pra gente entrar em contato com ele daqui a alguns minutos. Aí ficaria seu critério, eu não tenho autorização do centro Recife. Ok, clear to taxi and report to cross the runway 17. Estabilizado, Alfa Tango Tango. Tango, 3 milhas do externo, ou corrigindo de Simbra, complete LS sem glide, torre 118-60. 18-60, Alfa Tango Tango. Solo Azul 4064, livrou a pista. Azul 4064, ingressa na Alfa. E retorte antes da taxi Juliette. Já está na Alfa, vai aguardar antes da Juliette, o Azul 4064. E trem checado final no zero. Botará. 154, pode ingressar, última esquerda, portão 02. Gente, última esquerda, 02. O nome que chamou? É o 3154. Eu não sei se já reportaram pra vocês aí que tem um pedaço de asfalto que tá soltando aqui na Taxiway Alpha, lá perto da Delta, tá bom? Na Taxiway Alpha, próxima Delta, é isso? É, mais ou menos isso. Eu passei por ele, mas eu não reparei se era mais pra próxima da Delta. Tá formando um buraco lá. Eu tive até que desviar do táxi, tá bom? Tá, vou falar com o problema nessa hora. Obrigado. And you turn to your right and taxi via Mike and then Lima. Report to enter Lima. Alfa Tango Tango, vento 140 graus, 8 nós, confirmando, vai pousar no zero mesmo? Afirmativo, no zero. Ok, então tá livre o pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 140 graus, 8 nós. Tango Tango, contra aí, baixar, travado. Salvador, Papatango, Oscar Bravo Eco. Prossiga, Bravo Eco. Solicita a possibilidade de fazer uma corrida na pista, seu. Ok, tá ali acionar, chame para o táxi. 4 ingressa, segunda esquerda, na Juliette, pátio 1, portão 9. Ingresso na Juliette, pátio 1, portão 9, azul 4064. Whiskey Bravo Whiskey, at the end of this taxiway, when you turn to your left, call again 121.9 to continue your taxi, okay? Azul 4064, fique atento, o pessoal da TAN reportou um buraco aí no asfalto aí na Alfa, já estamos em contato com a estranheira, eu não sei direito a localização. Sente, acho que já passou o buraco, azul 4064. Autorizado, reporte alinhado no 7º iniciar a corrida, Eco. Reporte alinhado, Bravo Eco. Whiskey Bravo. Okay, Whiskey Bravo, Whiskey maintain position. Tango Tango, solo 5-6, livre à direita, 1-2-9, solo 1. 2-1-9. Salvador, Webjet 6703. Possível. 6703, ciente da informação, Victor. Para Brasília, solicitou 340 para autorização. Ordenar 340 para Brasília, agora de cota o Alias 6703. A sua escuta, 6703. Whiskey Bravo, Whiskey Tax approved around the terminal passenger after Taxi Juliet and Alpha and reported before Taxi Delta. 9, solo. Tax straight ahead after Taxi Juliet and Alpha and report before Taxi Delta. Salvador, é o papá, papá, Alfa Tango Tango. Papá, Alfa Tango Tango, prossiga. Entrou pela Golfo, ingressou na Alfa, intenção parte 3 através da Kilo. Tá livre. Alfa e Kilo no parte 3. Alfa Tango Tango. Tango Tango. Salvador, Conselho 5921. Tô falando com o Conselho também agora novamente, 5921. Solo, Webjet 6721. Aeronave? Webjet 6721, autorização 310 Fortaleza. 310, aguarde cota do Webjet 6721. Guardando cota na frente do 310, seria a saída prevista? Vamos. Ok, né? Quer confirmar a saída? Subida Momo, transição frote. Ok, Momo, frote, obrigado. Whiskey Bravo Whiskey, taxi straight ahead via Juliet, after turn right, taxi Alpha, and maintain position before taxi Delta. Juliet, Alpha, then short of Delta. Hop along to Whiskey Bravo Whiskey. Para o pushback acionamento, 5-3193. Esse é o primeiro, por enquanto mantém a escuta até 3193. Entendeu, vai manter a posição até 3193. O Sala 5921 no centro não tem seu plano, a Sala S civil aqui de Salvador também não tem, nós estamos agora falando com a Sala S militar. Já foi informado para Infraero, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, tá? Ela tá aí, eu acabo de informar agora novamente, obrigado. And Papa Romeo Whiskey Bravo Whiskey short of Delta. Okay, turn left, taxi Delta, maintain position, call tower 118.6, Papa Tango Whiskey Bravo Whiskey. Hey, left and over the tower. Okay, you are clear to enter runway to your right and threshold displaced 1,200 meters, cleared for takeoff. The wind is 140 degrees, 6 knots, Whiskey Bravo Whiskey. Take clear for estabilizado no curso do localizador, está autorizado a final do procedimento em LS X-Ray sem um blind. A possibilidade de efetuarmos a RNAV da 10, senhor? Autorizado a RNAV, desça para nível 040 na proa do Serra Vita 367, Gonoito 07. Na proa do 367, descendo para 4.000 pés, ou 161807. Direita, Juliette Alfa, reporte antes da taxa Delta, para 3193. Juliette Alfa, antes da Delta, reporte antes da 3193. Salve Salvador, muito boa tarde, boa Boa tarde, Roma 07, Fortaleza 1090. 675. Positivo, identificou via Mari até os 50, o 675. 03. 7703. Tá, ela já tem sua conta, só um minuto. LJ6703, ponto pra cópia. A sua escuta. Cruzado Brasília, 340, pouso aluno 7. Decola pistão na 0, pouso curva direita. Subida gole, transição ao cito. Controle 119, decimal 8. Aciona 5037. Brasília 340, uniforme sul 17. Subida e agora, transição ao FIT 119.8, controle 5037, transporte. Correto, acionamento e push. Estamos prontos no portão 4 para pushback e acionamento. Autorizado semitáxi, LJ 6703. Chamaremos. Luna 649, cópia. 2 Luna está no portão 3 para acionamento posterior pushback. Só um minuto. O LJ 6721, número 2 para copa, um minuto. Pode acionar na posição enquanto aguarda para posterior pushback e copa. Negativo, aguarde. Aguardando. Qual aeronave que chamou? Rumba 07. Rumba 07, é o número 4 para copa, atende a operação Fortaleza no nível 090. Luna 649, cópia. Ingresso, chame a torre 18.62, 193, ajuste 1013. Luna 649, está pronto para cópia. Dado o ingresso à direita, cabeceira deslocada, alinhar e decolar, vento 150 graus, 62 nós. Frente livre, alinhar e decolar, pista no 3, 26.85, alternando 25.45. 12.85, Papa Romeo, Whiskey Bravo, Whiskey. Bom dia. Sano 366 com 1807, estabilizando a final do procedimento. 1980, controle 5043, a transforma. Agora 64. Correto, chame para acionamento e pushback, gol no 649. Chamando agora no 649. Abatendo aqui no Quebec Serra, cópia. Autorizado o voo 025, decolagem da 17, até o decolagem curva direita, corredor axé, restrito 1000 pés até o farol da barra. Controle 119, decimal 8. Aciona 0123. O movimento está correto, qual é o produto na minha alternativa? Autonomia 3 horas, alternativa, Salvador, não tem um prazer com a Positivo, está correto, chama a torre agora para acionamento e táxi, que liga da Xerra. É. 6193, decola os 10, controle 198. 198, 393. A 10, aposto, curva esquerda, subida a mão, transição frente. Controle 119, decimal 8, aciona 5515. Já 310, Fortaleza, Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição frote. 119,8, o controle de saída, 55 no 5, transponda. Correto, objeto 6721, chame acionamento e push. Está pronto para acionamento, posterior pushback. Chico, será o próximo então, no momento, mantenha a posição e aguarde. Objeto 6721. Salvador, o Webjet 6703 está com 103 a bordo, autonomia de 13,35, alternando com fins para o táxi. India Alpha, reporte antes da taxi Delta. Objeto 6703. India Alpha, reportar antes da Delta. Webjet 6703. Solo, Webjet 6721. Webjet 767-21, prossiga. A CPU tem necessidade de acionamento na posição, só vai fazer o pushback posteriormente. Tudo bem, só uns pôres aí antes que a aeronave da companhia está sua retaguarda. Assim que ela iniciar o táxi, está livre o acionamento e pushback, chame pronto de táxi. Chamarei, obrigado. 107, cópia. Uma para nível 300, saída da El, transição Bless. 7 da El Bless, está 3193. Lotar. Controle 119, decimal 8, aceno 5526. Subida Lotar. 090, saída Lotar, coluna esquerda, ponte colada. Chama 19-80-5526, rumba 07. Correto, Rio Whisky 1, rumba 07, confirme teu B, autonomia alternativa. Rumba 07. Solo Azul 4065, tem com informação, Victor. É o nível 360, Campinas. Aguarda na areia, guarde corpo, ouviu 4065. Levanta, escuta 4065. Salvador, rumba 07, Salvador, Webjet 6703, aproximado da Delta. Loja na Delta, chame a Tosa 118.612, Webjet 6703, ajuste Mi 13. 118, também é com Mi 13. 107, possível. Confirma. 107, chamou solo. Salve táxi, na Taxa Hotel, mantenha a posição e chame a torre em 118.612 para ingresso e decolagem, rumba 07. Confirme pelo B, autonomia e alternativa. 7 pessoas a bordo. 5 horas de autonomia. Na caverna, Rota Rota. Taxa Hotel Rota, chama 18.960. Correto, ajuste 1013, bom voo, rumba 07. Solo bom no 807. Tá voltando? Tango, prossiga. Leonardo, parte 3, atualização de táxi até o parte 5, agora vai ter. Pistão no 7, Venturo 70 graus, 8 mais. Quando pronto, tá livre a decolagem Webjet 6703. Em 118.612. Ativado na Taxi Lima? Correto, na Taxi Lima mantém a posição para prosseguir o táxi via Mike. Sim. Solo, bom, no 807. Bom, no 807, tacas em frente, via Alfa,